Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Gaivota FM. Muito bem, agora 6 horas, 5 minutos. Seja muito bem-vindo, você sintonizado aqui no 104.9. Essa é a Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Estamos chegando nessa quarta-feira para o programa Espaço Local, toda quarta a partir das 6 da tarde. Você tem um encontro com a música local de Ubatuba. Você acredita no seu próprio som? Tem sua banda? Então entre em contato com a gente via Facebook / Espaço Local. Se preferir, Facebook / Gaivota FM ou, se preferir, 3833-5550. Ligue pra gente, fale comigo, eu sou o Jabrum. E também na nossa fanpage, gaivota.fm.br. Esteja você onde estiver, você curtindo a nossa programação. Hoje o programa Espaço Local conta com apoio cultural do Blues on the Rocks. Hoje a conversa é com o bate-papo, será com a Tribo Dalma. Hoje tem o Da Lua representando a banda Tribo Dalma. E também temos a banda Instituto Central, na qual eu também faço parte. Já tem gente uivando aqui, né? Isso aí. E claro, né, hoje o Espaço Local, para chamar sua atenção para amanhã, quinta-feira, dia 30 de julho, a gente tem um encontro Espaço Local lá no Blues on the Rocks, a partir das 10h30 da noite, com a Tribo Dalma e Instituto Central. E seja muito bem-vindo, meu caro Da Lua. Salve, salve. Tudo bem? Beleza. Tudo certo. Vamos já chamar a atenção para a rapaziada amanhã e curtir o som da Tribo Dalma e também do Instituto Central. O que, que o pessoal pode estar esperando amanhã na apresentação da Tribo Dalma? Psicodelia rural. Ah, é, né? Vamos chegar aí no denominador aí. Qual que é o estilo da banda, né? Rock ancestral. Rock ancestral, é bom, hein? Fala um pouquinho aí pro pessoal entender um pouco a Tribo Dalma. Vocês se apresentaram aí recentemente no Festival de Inverno, que teve aí algumas semanas atrás, né? E quem esteve lá prestigiando pôde notar, né, as influências e o que vem a ser esse rock ancestral, né? É uma pegada diferente, não é? Pegada bem, bem diferente, creio eu. É, apesar de um monte de influência já que a gente já carrega, né? Tem tudo isso aí mesmo, tem rock, tem ancestral, por ser... A gente gosta bastante das coisas mais roots mesmo, né? Então a gente mistura tudo. Tem guitarras, distorções, psicodelismos, flautas, tambores e baixos alucinantes. E as letras? As letras falam do quê? As letras falam sobre o ser homem. Ah, e a legal. Natureza. Isso aí. Então, a partir de amanhã, então, a partir das 10h30 da noite, vá até o Blues on the Rocks, ali na Avenida Chico Santos, 17, ali no Itaguá, e vá prestigiar um encontro Espaço Local. A gente sempre fala que a gente tem três momentos aqui do nosso programa. O programa toda quarta-feira, né, a partir das 6 da tarde, sempre com bate-papo ou discotecando sons que já estão rolando aqui em Ubatuba. Tem um momento Espaço Local ao longo da nossa programação. Você vai ouvir alguns sons, né, que passam aqui pelo programa. E uma vez por mês a gente se encontra lá no Blues on the Rocks para fazer um encontro Espaço Local. A gente sai do estúdio e faz uma apresentação com as músicas autorais para você curtir. Sair um pouco desse eixo, né, de bandas de cover. Apesar da minha banda ser uma banda cover, né, mas nós estamos ali trilhando para que o som próprio esteja em primeiro lugar. Vamos de som, então? Vamos com a música que já faz parte do Momento Espaço Local, Não Sou Daqui. Essa Tribo Dalma aqui no 104.9, seu programa Espaço Local. Nem sou do mundo. sou daqui. Sou do mundo, mas eu não sou daqui, nem sou do mundo, e esses passos dessa areia abstrata vão me levar. Espaço local. Música.

espaço local. Muito bem, agora 6:20, você que está sintonizando agora aqui no 104.9, essa é a Rádio Gaivota FM. Hoje é o dia do Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. E hoje aqui no estúdio da Lua, representando a Tribo Dalma, ouvimos dois sons da banda. Primeiro, Não Sou Daqui e Batuque. Da Lua, fala pra gente o que a gente pode esperar amanhã aí da apresentação. Você conta as músicas, só música própria? São 11 músicas, todas autorais. Talvez uma surpresinha extra aí. Ah, legal. Uma brincadeira aí com Chico Science e tal. Ah, bacana. Mas tudo autoral, né? O resto tudo autoral. E esperamos que o André não chegue a tempo. Espero que ele não consiga chegar, porque agora que ele tá chegando aqui, já fiquei meio triste. Mas amanhã vai ser legal pra caramba. Amanhã vai Depois ter você vê salseira. Aquela sintonia no palco, né? Entre guitarra, voz e flauta. Fala pra gente, hein? Quem que hoje tá fazendo parte da Tribo Dalma, né? Porque houve toda uma reformulação, né? Sim, o Samuel saiu e entrou o Mark Andrade. Esse fazendo bateria. Batera. Isso. Bom pra caramba, muito bom. E o Rafa Furtado saiu do baixo, foi pra guitarra, base. E psicodélica, maluca, doida. Sem dúvida. E o João Serpa entrou, voltou, né? Que ele já tinha tocado um tempo com a gente, voltou fazendo os baixos. Ah, o João. E o André, ele saiu da banda. O André, a gente tá tentando tirar. Entra aí, André, entra aí. Dá um salve aí. Tá chegando também outro, também, de outra banda também aí. É, que bom, né? O André vai falar um pouquinho aqui, ó. Salve, salve, André. Seja muito bem-vindo. Salve, Bruno. Salve, Mauro. Salve, galera da Gaivota. Tudo bem? Só não vou salvar da Lua, não, que eu já vi ele. Da Lua, não, né? Dá pra ver que o amor entre vocês é verdadeiro, né? É a linha entre o amor e o ódio. Olha o Alan chegando aí. Olha o Alan aqui. É isso aqui, ó. Pra você que tá ligando o rádio nesse instante, sabe o que tá acontecendo. Esse é o programa Espaço Local. Aqui com... Cheio de macho aqui. Mais ou menos. Isso aí, né? Então, estamos aqui hoje para duas bandas, cara. Pra chamar atenção para você, ouvinte, que amanhã é dia de encontro Espaço Local. Uma vez por mês a gente sai aqui do nosso estúdio, né? E vai pro palco do Blues and the Rocks apresentar as músicas de cunho autoral. No caso, a Tribo Dalma. Tava conversando com o da Lua. Amanhã a gente pode esperar aí grandes surpresas aí com esse rock ancestral, né? De onde o cara inventou esse nome de rock ancestral? Então, né? A gente tá até agora aqui, é. Qual que é o estilo da banda? Ah, é psicodélico, MPB psicodélico. Outra é folk rock, outra ancestral. Eu a galera pergunta, eu não consigo explicar o que é isso. É tipo isso aí, o Tigão, o Piteco. É o MPB de qualidade. É o MPB, o rock MPB. Folk rock progressivo. Isso, olha lá. O Andrezinho que faz guitarra? Que massa, não vou ter que levar o amplificador. Olha só, viu? Já começando aqui todo esse lance. Então vamos fazer o seguinte, já que virou essa bagunça aqui, vamos com mais duas músicas, né? Antes ouvimos Não Sou Daqui e a música Batuque. Agora vamos com Filhos de Árvore e a Tribo Dalma. Isso é o Espaço Local. Não Sou Daqui, acho que eu ouvi ontem na rádio, legal pra caramba. De garapé, por isso que vou remando. Sou primo de estrelas e vivo na contramaré, remando. Eu vou remando. Eu vou remando. Weia o homem na selva de pé. Satisfações, flores e frutos sem cor de vida. forte, pedras de pão. Campos vibrados de satisfações, flores e frutos sem cor de vida. Espaço local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Hoje o nosso programa Espaço Local, recebendo a Tribo Dalma, que é representado pelo Da Lua, que faz a flauta e o vocal, e o André, né? Que hoje ele também que tá fazendo o merchan aqui do Blues on the Rocks. Também tá fazendo bico lá de garçom em segurança, né? Melhor fazer um bico lá do que no rosado, né, cara? É, tá certo. Isso aí. Mandou bem, hein, André? Isso aí, hein? Bacana, a gente tava comentando aqui os finais apoteóticos da Tribo Dalma, né? E aí o Da Lua comentou que o produtor fez... Toda vez tem que ter esse final apoteótico, não dá pra você fazer uma coisa mais simples? Eu acho que essa que é a diferença da banda, né? Essa é a banda, a música Tribo Dalma, antes Filhos de Árvore. E aí? Falar de que era essas letras, né? É, então, vamos falar aí. Fala sobre as letras um pouco aí. Ó, eu sei que não tem nenhuma letra minha, cara. Pronto. Mas é do Da Lua, do Da Lua. Passa para a letra, Da Lua. Reclama com ele. Porque eu também nem eu entendo as letras, cara. As letras são Filhos de Árvore, que acabou de tocar aí, é Mia do Samuca. E qual foi a outra? Foi a Tribo Dalma. Tribo Dalma, minha e de Eduardo Pani. E a maioria das músicas é tudo parceria, tudo da galera mesmo. Nossa, é nossa. Menos do André, assim. Não, o André, graças a Deus, ele nunca tentou, cara. Ele colocou uma do Corinthians, os caras não deixaram, cara. O André, a única coisa que ele tentou falar... Vai começar com essa conversa aqui, não. A gente tá falando sobre música, cara. Pode parar aí, vai. Daqui a pouco o outro também vai começar a falar. Olha lá. Aí começa... Não, pode parar com isso. Estamos falando sobre música, hein? Então amanhã eu peço... Novamente, para você ouvinte, vá até o Blues on the Rocks, fica na Avenida Chico Santos, 17, ali em Itaguá, a partir das 10h30 da noite, apresentação da Tribo Dalma. Eles vão se apresentar primeiro, vão mostrar 11 músicas, né? Parece que vai ter uma surpresa lá, um cover, mas você está convidado, ouvinte, né? Você não tá sabendo? O André não sabe de nada. Mais uma aqui, ó, que a gente ficou sabendo. Que a surpresa, na verdade, é que a gente vai tirar o André da banda. Ó. Ao vivo amanhã. Então, galera, essa aqui foi a última apresentação do... Não. Desculpa, ele não vai tocar, cara. O André, valeu. Então, vai lá de segurança lá. Seja agora aí, ó. Valeu, galera. Tchau. Foi um prazer não ter tocado pra vocês. Não, mas amanhã a gente pode esperar uma apresentação de primeiríssima qualidade de vocês. Sim. Com certeza. Quem pôde assistir, né, nessa edição do Festival de Inverno, que ocorreu algumas semanas atrás, né, viu a qualidade do som, esse folk psicodélico que vocês fazem, com uma qualidade que há tempos a gente não estava ouvindo nem assistindo por aí. Espero que amanhã seja muito bom. E você, claro, está convidado, ouvinte da Rádio Gaivota FM, para amanhã ir lá curtir o Encontro Espaço Local com a Tribo Dalma e o Instituto Central. Vamos de mais música? Fala. Lembrou o Marco Antônio Araújo também. Isso, sou mineiro. Do Marco Antônio Araújo, lembra dele? Quem é você que está falando, né? Apresente. Muito legal. E a coisa do folk, né? Apresente. Então tem uma voz aqui no fundo. Vai rolar aí, ó, galera, aí, ó. Rolando aí, hein? Pera. Quem aí tá falando? Quem é você? Quem é você? Você não, cara. Era pra mim ou era pro Mauro? Era, então. Pois é, era pro Mauro falar que era ele que tava falando. Mas todo mundo conhece, meu. Mas você nem colocou aquele reverb horroroso que você costuma usar? É ele, não, nem, não. Aqui não, não tem isso, né? Que não é hora do blues, não. Não, aqui não tem EQ, não. É, sem EQ. Eita, mas o baixista é ele. Não, eu não falo mal do baixista nunca. O baixista que sofre bullying. É. Mas aí não tem o baixo na banda e aí o som fica... Pior é baterista, rapaz. O povo fala que baterista não é músico. Ritmista. Mas, Alan, você parece que tem alguma coisa pra dizer pra gente, hein? O mexicano vai fazer uma gracinha hoje pra galera, pros ouvintes da Rádio Gaivota FM. A gente abre a partir de 7h30 com o nosso encontro de blues e rock acústico, né? Nossa quarta jam. E o primeiro que chegar hoje com o nome das duas bandas que vão se apresentar amanhã no Blues on the Rocks. Para de soprar, Mauro Lauro. Quem chegar hoje lá... Tribo Dalma! Cala a boca, Mauro Lauro! Não, tá errado, hein? A Tribo Dalma. A Tribo Dalma. É, tomou? Grazi. Não, não é com crase, é com crazy. Tem que falar como que escreve. Ó, então é o seguinte, quem chegar lá no, aqui no Mexicano, aqui no Esteves da Silva, Shopping Peruíbe, durante o nosso, a nossa quarta Jam Blues and Rock, e der o nome das duas bandas Sul que vão ser... Esse cara tá brincando comigo. Das duas bandas que vão se apresentar amanhã no Blues on the Rocks. Vai. É, se prestaram atenção no nome de integrante, quem chegar com mais informação leva um combo Seu Madruga de petiscos lá do Mexicano. Tá? É um combozinho bacana. Então, tá? Lembrando, então, o endereço do Mexicano é aqui no Shopping Peruíbe, 147 aqui no Doutor centro de Estreves da Silva. 147, Centro Ubatuba, Shopping Peruíbe. Ok, e então... E estamos esperando a galera lá amanhã, né? A gente está aqui fazendo esse salseiro aqui todo, que é para chamar a atenção do ouvinte. Atenção. Vai, amanhã, vai. Encontro Espaço Local, lá no Blues on the Rocks, na Avenida Chico Santos, 17. Ó, vamos de música. Você não pode deixar o microfone na hora. Já tinha combinado isso. É só o essencial, cara. É verdade. Boa noite, gente. Tchau. É. Boa noite. Então, entendeu? É. Cuidado, hein? Não fica esse negócio, não. Agora eu captei o que aconteceu. Então, vamos de mais música, então, aqui no... Mais a Tribo da Alma aqui pra você, no nosso espaço local. Vou pular sete ondas na beira do mar. Vou contar sete estrelas no teto do céu. Vou contar sete dias para lhe encontrar. E soprar quatro ventos para te elevar. Meu tambor é crioulo, crioulo é menino, menino a girar. São sete meninas, mas só uma delas que eu posso amar. Meu coração é valente, vale ouro. Meu coração é menino, dói, dói. Meu coração é valente, vale ouro. Meu coração é menino, dói, dói. Vou chamar sete luas na beira do mar. Vou pular sete estrelas no teto do céu. Ha! Vou fazer uma reza, eu sou rezador. E vou amar nesse mundo, ai meu Deus, como eu vou. Amar nesse mundo, ai meu Deus, como eu vou. Amar nesse mundo, ai meu Deus, como eu vou. Espaço Local. Yeah. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Ó, meu amigo, minha amiga, você não tem noção como é que é em off aqui. Eu ainda tô falando, vou fazer um programa, o lado B do espaço local. Aí você vai ouvir coisas que... coisas que você não está habituado a ouvir no rádio, com a locução ali. Você vai ouvir coisas esdrúxulas. Momento litúrgico, vai lá. Banda de rock esse mesmo, né? Não tem jeito. Você começou a tocar guitarra com... quebrei a perna. Então, mais duas músicas. Sete em Cruz e Ser Vermelho. A gente tava aqui. E aí, defina esse estilo. Meu, é rock de primeira qualidade. É um MPB sofisticado. Ué, agora rasguei mesmo. Então, mas o MPB, cara, tem um flerte às vezes com o rock, não tem jeito, né, velho? Eu acho que a música é fantástica por isso, né? Passa assim um tempo, daqui a pouco você fala assim, não, que estilo é esse? Isso lá, há 20, 30 anos atrás, tinha uma denominação. Hoje em dia, é mais fácil você ir agregando o nome. Então, voltando, é um rock psicodélico ancestral, urtigão. Estamos falando da tribo Dalma, hein? Ó, foi um prazer receber vocês, eu, o André e o da Lua, tá? Reforçando, a gente tem que tocar ainda o Instituto, né? Uma música do Alan de Moura, que é do... Alan com dois L's. Fazer uma conta promoção agora. Quem adivinhar o nome do dono do mexicano? Pode dividir o combo lá. Hoje é bem provável que eu apareça, né? Mas enfim, amanhã encontro com o espaço local. Mas antes eu preciso passar a agenda musical do Blues on the Rocks, tá? Amanhã, começando a programação do Blues, com o encontro espaço local com a Tribo Dalma e Instituto Central. Sexta-feira tem Leões de Arame e no sábado Nilo Mariano e o Sassis. O Blues on the Rocks fica ali na Avenida Chico Santos 17, no Itaguá. Aquele abraço, aquele beijo a toda a equipe do Blues! Valeu então, da Lua e. Valeu, André. Valeu. Obrigado. Abraço pro Leandro. Abraço pro Joel também. Ou seja. Ó, galera, rapidinho então, ó. Vamos fazer aqui, ó. Mais um som aqui da Tribo Dalma. Justo o que não vai ser tocado, né? Que é o que toca direto aqui no momento, espaço local. Valeu, amanhã a gente tem esse encontro marcado a partir das 10h30. Daqui a pouco a gente conversando. Isso, calma, daqui a pouco no Instituto a gente fala isso. É só para despedir aqui dos rapazes e valeu, até amanhã. Agora vamos novamente com Não Sou Daqui com a Tribo Dalma. esses passos dessa areia abstrata vão me levar. Local. Meu patrão, vamos dar um trato no garanto. Preciso de grana pro meu rango. Hoje eu tenho que me alimentar. Deixa eu tomar conta do seu carro. Libera aí o tapa e seu cigarro. Eu não tenho nem o que fumar. Eu tenho amor.